Amiga.

Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe cheio o gosto da boca dela. Tá fazendo eu fazer uma besteira. Tem um livro, um saco vazio e o celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, ela não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Todo fundo do poço, pego de cotigude. Mas uma coisa é certa, se eu ligar. Chora, não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Todo fundo do poço, tem motivo de curtir. Mas uma coisa é certa, se eu ligar pra merda, se eu ligar pra ela, estraga a minha vida ou a Tiago Albuquerque, DJ Tiago Albuquerque, The Best of DJ. Que trouxe o cheiro, o gosto da boca dele. Tá fazendo eu fazer uma besteira. Tem um litro, um copo vazio e o celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto, nem por mal pra saúde. No mundo posso ver contigo, te curtir mais uma coisa certa. Te amo.

Albuquerque, The Best of DJ. Outras bocas fui desencanando, coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi desanimar pra tentar te esquecer. a vida tem bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes à parte. Bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes à parte. Não deu pra esquecer. Desculpa a visita, só vim te falar. Tô a fim de você, sim, hoje né, você vai ter que ficar. Vai ter que ficar. Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada. E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca. Vai namorar comigo, sim. Bye.